Virar ponto para saravá São Jorge e todas as linhas. São Jorge é santo guerreiro, com Jamberitá em todo terreiro. São Jorge é santo guerreiro, com Jamberitá em todo terreiro. São Jorge é santo guerreiro, com Jamberitá em todo terreiro. São Jorge é santo guerreiro, com Jamberitá em todo terreiro. Diz que mora na lua que gira na terra. São Jorge é santo guerreiro. Oi, que manda na lua, que manda na terra. São Jorge é santo guerreiro. São Jorge é santo guerreiro, com Jamberitá, todo guerreiro. São Jorge é santo guerreiro, com Jamberitá, todo guerreiro. São Jorge é santo guerreiro, com Jamberitá, todo guerreiro. São Jorge é santo guerreiro. Eita, meu pai! Viva São Jorge! Meu pai, olha a banda do seu cavalo. Faz a limpeza no nosso terreiro, meu pai. Olha o zoio grande, meu pai. Cara, é terreiro na paz de Deus. Assim seja, meu pai. Abençoa, meu pai. E abençoe. Eu vim aqui, meu pai, pedir maleme pra uma pessoa que andou falando tanto mal de mim, meu pai. De olho, né, mano? De é, olho. Eu acho que é, meu de olho pai. Grande, né? Pai, velho vai tomar conta de trabalho. Sim, senhor. Você tem de fé, meu? Muita, meu pai. Então viva Deus. Viva Deus. E vai tomar 7 em banho. Sim, senhor. Vai tomar uns em banho de aruda. Sim, senhor. Uns de figa de Guiné. Pau de Guiné. Sim, senhor. Conhece, meu? Conheço, meu pai. E folha do mato, meu filho. Sim, meu pai. Isso na casa. A vossa de proteção. E bota um pouco de sal também. Sim, senhor. Viu, meu filho? Sim, esse olho grande de... Sim, sim. De sono. Na vossa proteção. Viva Deus. Vamos descarregar terreiro, mano. São Jorge é santo guerreiro, com Jamberitá em todo terreiro. São Jorge é santo guerreiro, com Jamberitá em todo terreiro. São Jorge é santo guerreiro, com Jamberitá em todo terreiro. São Jorge é.